É sal, é sol, é sul. Paisagem carioca, Rio no cinema. Na evolução urbana e na produção cultural, a natureza do Rio é personagem indiscutível. A primeira experiência desse andar, Paisagem Carioca, tratará dessa vocação a partir das fotos de Augusto Malta e Guilherme Santos, que retrataram as sagas épicas do Rio, como o reflorestamento da Floresta da Tijuca, a construção de monumentos, como o Cristo Redentor, o desmonte do Morro do Castelo, a construção do Aterro, entre outras transformações urbanas na paisagem da cidade. Em seguida, na experiência Rio no Cinema, a história continua de forma espontânea e migra para o cinema. Seja no cinema brasileiro ou estrangeiro, o Rio de Janeiro foi cenário e, às vezes, personagem de uma diversa e vasta produção audiovisual.